comemorar a alegria, a felicidade. Lá vem o trem Piu e tic-tac, festejar cada momento de alegria, fazer do sorriso uma bela poesia, cantar a cantiga de niná na hora certa, vai naná. Se não, um bicho papão pega, conta uma história pra criança sorrir. A criança do farol quer se divertir, mas trabalha, trabalha, quer estudar. Gostaria de estar na escola, mas não está. Onde está o futuro do mundo? Jogado, calado, esquecido, rejeitado, escravizado. Eu tô ligado que a criançada vai cantar e que no futuro nós iremos brindar com muita tubaína e pipoca pra quem gosta. Brincar de bolinha de gude, jogar bola, pula corda, acorda, fazer a lição. Educação não fala palavrão. Muita tubaína e pipoca pra quem gosta. Brincar de bolinha de gude, jogar bola, pula corda, acorda, fazer a lição. Educação não fala palavrão. Trala, trala, trala. Tem que parar de falar besteira. Esconde, esconde, pega, pega, corre. Grita, chora, ri, depois dorme. Energia tem de sobra. A criançada pinta e borda. Ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Dar a meia volta, volte meia, vamos dar. Vamos lá, cantar, ser feliz. Vamos, quem nunca foi criança diz. Elefante colorido, que cor? Da cor do olhar que realça o amor. Correr descalço na rua atrás da pipa. Rodar peão, pular amarelinha. Relembrar a vida, celebrar o agora. Que bom ser criança, pena que o tempo não volta. Muita tubaína e pipoca pra quem gosta. Brincar de bolinha de gude, jogar bola, pula corda, acorda, fazer a lição. Educação não fala palavrão. Muita tubaína e pipoca pra quem gosta. Brincar de bolinha de gude, jogar bola, pula corda, acorda, fazer a lição. Educação não fala palavrão.